Aqui é o Live Deal e esse é o Live Report número 1. De olho no mercado promissor da reciclagem de ideias que está tomando conta de Hollywood, a Viz Media, a grande vilã norte-americana que acaba com os nossos queridos animes, mas também os divulga no ocidente, então ela não só é uma vilã bidimensional, mas ela é tridimensional. Ela tem o seu lado negro, mas ela também tem o seu lado branco, preconceitos à parte. Ela acaba de instalar um escritório em Los Angeles, perto de Hollywood, porque ela quer oferecer seus produtos para serem adaptados pelos norte-americanos. É sabido que com tanta ideia boa no mundo, Hollywood ainda insiste em adaptar de forma insana e descontrolada todos os seriados antigos. Passou nos anos 80, tá virando filme hoje em dia, foi ideia de outra pessoa e estão pegando pra eles. É uma forma fácil de ganhar dinheiro, porque aí você consegue fazer aquele filme em cima de alguma ideia que já tá consagrada, ou de que já tem a sua legião de fãs, etc. Então já tem todo um apelo. Várias produções já estão começando a ganhar um brilhozinho especial aos olhos dos estúdios de Hollywood. A primeira de todas a chegar aos cinemas aí é Dragon Ball. Battle Angel Alita parece que vai ganhar uma versão também. Então, um projeto antigão aí do James Cameron, que tá querendo adaptar esse mangá, só que até agora não saiu do papel ainda. A gente tem Evangelion, Eternamente na Gaveta, quem sabe um dia, etc. Uma série de produções aí, né? A Viz, que nasceu Viz Communications em 86, fundiu-se com um segmento da Shueisha em 2005, virou a Viz Media, o grande canal pelo qual os lançamentos japoneses chegam no ocidente. E entre um corte e outro, uma mudança de nome aqui, uma mudança de nome ali, faturou nada menos que 93 milhões de dólares em vendas no ano passado. O que, vamos combinar, numa era de internet e descanso para todos os lados, não é brincadeira. Outras empresas também têm instalado escritórios lá em Madeira Santa, Hollywood, justamente para aproveitar essa leva de material japa sendo adaptado. Façam suas apostas, vamos ver o que vai acontecer. Otaku, palavrinha essa que significa, aqui no Brasil, as pessoas que são aficionadas pela cultura pop em geral, japonesa, mas que no Japão é usada até de uma forma um pouco depreciativa pela mídia em geral, porque é aquele cara mais introvertido, mais obcecado por um assunto específico. Tem otaku de tecnologia, otaku de anime, otaku, enfim, tem otaku de todas as áreas, mas isso todo mundo já sabe, enfim. E de acordo com a reportagem que saiu essa semana, esse termo ficou popularizado por causa da prisão de um otaku. Esse Tsutomu Miyazaki, ele foi acusado de assassinar 4 garotas, 2 de 4, 1 de 7, 1 de 5, e de quase ferrar com a vidinha de uma de 6 anos, forçando-a a tirar umas fotos eróticas, etc. Acharam vídeos enfim, vídeos comprometedores na casa dele, cenas de violência contra crianças, vídeos de anime também. Esse cara era um otaku, na época foram escritas reportagens sobre ele e a coisa se popularizou um pouco. E agora, então, a sua sentença de morte foi devidamente executada. Eu queria saber, mais ou menos, como será que eles matam o cara no Japão. Eu não faço ideia se é com câmera de gás, se é com cadeira elétrica, como que deve ser, assim. Deve ser uma dessas formas, assim, extremamente bizarras, que só faz sentido no cérebro dos japoneses, mas que a gente acharia muito legal porque é japonês, sabe? Largar um cofre na cabeça do cara, ou então botar ele numa cápsula e mandar pra Marte, ou contra o Sol, ou alguma coisa assim. Mas enfim, o que nós sabemos é que temos menos um otaku no mundo, e eu não sei se alguém vai sentir muita falta dele. Pelo menos as famílias dessas garotas devem estar um pouco mais aliviadas. Isso prova que as pessoas que costumam dizer que a justiça do Brasil é muito morosa devem ver que Não, é verdade, porque se no Japão, que é o primeiro mundo, demorou tanto, é porque, na verdade, a justiça, as coisas funcionam dessa forma. Para você matar um cara, você não pode decidir de um dia para o outro. Então, num país onde existe a pena de morte, realmente a coisa tem que ser muito bem deliberada e muito bem apelada. Então, quase aí 20 anos depois do crime cometido, nosso querido Tsutomu Miyazaki passou dessa para uma pior. Eu digo eu, porque ele deve estar lá no Home for Infinite Losers, lá com os carinhas verdes de chifre de Dragon Ball. Vamos torcer para que ele consiga encontrar aí o planetinha do Sr. Kaiô e se redima de seus crimes. Redima, tá certo, gente? Meu Deus. E quem não gostaria de aparecer de figurante de jogo de videogame, fazendo os mesmos movimentos em loop lá atrás enquanto seus jogadores lutam ferozmente? Qualquer um gostaria de participar de algo assim. E é por isso que a Capcom, ela fez um concurso em que as pessoas mandariam fotos suas, respondendo a pergunta: por que você deve fazer parte de Street Fighter 4? Que é o novo jogo de Street Fighter que vai ser lançado esse ano ainda para Xbox, PlayStation 3 e fliperamas. O concurso terminou dia 18, quarta-feira, e os ganhadores vão aparecer lá de figurante no joguinho, balançando lá atrás. É muita falta do que fazer, mas eu confesso que eu chamaria a minha vizinhança inteira para me ver lá atrás, balançando no Street Fighter. Bleach tá foda. Eu não poderia dar uma opinião mais técnica que essa, mas vamos dissecar isso um pouquinho. Fiquei uma semana seguida sem ler os capítulos, e isso me fez muito bem. Essa mini saga do passado tá se estendendo, além do que a gente estava esperando, e alguns pedacinhos foram meio arrastados, serviram de transição mesmo. Se eu tivesse lido esses capítulos nas semanas em que eles estavam sendo lançados, eu teria ficado mais desanimado, mas ler eles em sequência até o mais recente teve essa vantagem de me manter bem ligado nessa torrente de eventos que culminou no capítulo dessa semana, onde nós começamos a entender como os Visors surgiram. Resta saber duas coisas: isso realmente vai ter alguma relevância para a história que vai justificar uma mini saga tão grande assim? Quer dizer, será que essa história não poderia ter sido contada, sei lá, em três balãozinhos lá pelo Arahara, entre uma risadinha e outra? Ainda que eu tenha achado essa saga, enfim, muito legal. E outra coisa, que será que no final das contas Urahara sabia que o Aizen era filho da puta ou não? Né? Porque se ele sabia, isso torna o Urahara mais escroto do que eu jamais poderia ter imaginado. Enfim, na minha humilde opinião, o Turn Back the Pendulum está acabando e eu tô maluco pra saber o que vai acontecer em seguida. E se tratando de mangá, isso é um bom sinal, né? E Naruto também deu uma reviravolta maneira. Quem for lendo os capítulos à medida em que foram lançados deve ter dormido um pouquinho, quase um mês aí de diálogo chato entre o Madara e o Sasuke, mas finalmente as intenções do Itachi foram reveladas. Eu me espantei, confesso, fiquei até com peninha do cara. Só não sei se isso vai ser permanente ou se foi só um blefe gigante do Madara. Anyway, né? O que eu não esperava é que o Sasuke fosse continuar sendo vilãozinho depois disso, e isso que foi mais foda na situação toda. Então, são aí dois dos mangás mais populares da Jump mostrando novos sinais de fôlego, 300 anos depois, né? Então, façam suas apostas sobre quanto tempo esse fôlego aí ainda vai durar. Saiu também no site G1, saiu no dia 21 agora, uma reportagem, né, sobre a final do WCS, World Cosplay Summit, que já rolou, e o casal vencedor, os cosplayers Gabriel Niemitz, de 26 anos, e Jessica Campos, de 20, eles interpretaram o anime Birth Angel, do qual eu não sei lhufas. E ganharam sua passagenzinha pro Japão, mais um cheque de bobeira, assim, de US$ 1.000, né? Ô, meu pai, muito papelão, muito PVC, geralmente você joga essas coisas fora, mas os nossos criativos amigos estão ganhando dinheiro com elas. Então, parabéns para os dois. Boa sorte na competição mundial. E a JBC ainda aproveitou a festa para lançar dois novos mangás. Nana, finalmente sendo publicado aí, oficialmente, no Brasil. Bem legal. E Hellsing, né? Que é meio whatever para mim, sei lá. Mas, enfim, é bem popular. Vai entender. Você querer estimular a pirataria, mas, sei lá, compra Nana, mas não compra Hellsing, não. Vê lá no Backup Updates e baixa. Vocês não souberam disso por mim. J-Cast, porque o sonho ainda não acabou, só se tornou mais esporádico. E pra ninguém sentir saudade de mim e do J-Chan, porque eu sei que vocês nos amam, acessem também www.concon100.com.br e provem que vocês são otakus úteis que também se interessam por outras coisas e suas vidinhas patéticas. Até a próxima!